Nós vamos amanhecer o dia aqui, né, pessoal? Tá bonito, tá gostoso. É pra Jesus. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Apareceu um gigante, o seu nome era Golias. Dizia ser o maior, nem a Deus ele temia. Mas no céu existe um Deus que é vivo e poderoso para matar um gigante. Deus enviou um menino e deu vitória pro seu povo. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá no céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá no céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel lá no Egito não podia ser pior, humilhado e massacrado pelas mãos de Faraó. Mas quem serve a Jesus Cristo não vive no abandono. Deus mostrou a Faraó, lá dentro do mar vermelho, que esse povo tem dono. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá do céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Tá bonito! Houve um rei que prometeu acabar com Israel. Ezequias se humilhou e buscou a Deus do céu. Deus mandou um livramento como ninguém nunca viu. Enviou um anjo só, e o anjo numa noite matou 185 mil. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá no céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá no céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Jesus é advogado, é juiz e é doutor. Ele julga a tua causa, também cura a tua dor. Ele é o dono de tudo, é o Deus onipotente, é o rei do universo. Glorifica Jesus Cristo, que ele está aqui presente. Israel clamou a Deus, quero ouvir. Israel clamou a Deus, foi ouvido lá no céu. Deus enviou providência e livrou a Israel. Deus enviou providência e livrou a Israel. Deus enviou providência e livrou a Israel. Deus enviou providência.